No próximo Oriente, à procura de um espírito no vazio. Em viagem, uma melancolia súbita. Thank you. I think of the cherry blossom of my youth. I become melancholic. No próximo Oriente, uma natureza sem tempo. em viagem, num silêncio de contemplação. Thank you.